Abecedário Maluco. A de Afonso Dias, que gosta de comer melancias. B de Bruna Branco, que faz piruetas em cima de um banco. C de Catarina Silheiro Carvalho. O pai, para ganhar dinheiro, tem de ir para o trabalho. C de Cecília Farias, que gosta de ouvir poesias. Deixa-me ser a tua amiga, amor. F de Felícia do Céu, que passeia com um chapéu. F de Francisco Monteiro, que gostava de ser cavaleiro e vencer o Covid-19, tal um guerreiro. G de Gonçalo Silva, que adora o cheirinho de Madre Silva. J de Joana Martins, que gosta de andar de patins. J de Juliana Anaís Abreu, que de uma flor nasceu. L de Lucas Mendonça, que oferece à irmã um vestido de onça. L de Lara Ravara Rodrigues, que gosta de fazer piqueniques. L de Lara Vidal, que adora pôr a roupa no estendal. L de Laura Rosa, que é muito gulosa. M de Mafalda Cordeiro, que é teimosa como um toureiro. R de Rafael Pinto, que joga a bola no recinto. S de Sasha Lopes, por favor, não me toques. S de Santiago Ribau, que anda sempre com a cabeça de carapau. S de Soraya Fernandes, que gosta de estantes grandes. T de Tomás Alves, que gosta de serralvos. Escola Básica de Santiago, primeiro ano, turma A.